E Lucas capítulo 14, Evangelho de Lucas capítulo 14, versículos de 15 a 24. Lucas 14, de 15 a 24, é um texto que eu já falei a vocês há uns 3 anos e meio atrás, mas vale a pena rever e repensar sobre este assunto, embora eu deva, e certamente vou fazer isso, mudar um pouco o foco em termos de aplicação do texto para a nossa vida e para o nosso momento. O texto diz assim, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim o texto da palavra do nosso Senhor. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabei de me casar. Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém. Vamos orar. Pai bendito, fale ao nosso coração nesse momento, para que em tudo o seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Gostaria muito que você estivesse hoje aqui pela manhã, porque eu quero só reafirmar uma coisa. Depois de 15 anos de ministério pastoral, depois de 10 anos à frente desta igreja, no meu coração não há um desejo de ficar acomodado. Ao contrário, penso que eu devo me preparar melhor, penso que devo investir mais na minha vida espiritual, penso que devo orar mais, penso que devo visitar mais, penso que devo ser o pastor que você precisa que eu seja, para que a sua vida seja edificada. Então, na verdade, não há um comodismo, uma acomodação no meu coração, mas uma motivação para que os 10 anos sejam o início de uma nova etapa e não o fim. E da mesma forma, eu sugiro que essa deva ser a intenção de toda a igreja. Não é momento para, nesse momento, chegamos aqui, agora vamos encostar na parede, vamos nos acomodar, porque tudo que devíamos ou pensamos e já foi feito. E aí então, não, eu quero propor que pastor e igreja se unam para que o propósito de Deus se cumpra na vida desta igreja, porque Deus quer fazer um grande feito nessa igreja e quer usar a cada um de nós. Eu disse hoje pela manhã, e lembrei do dia em que nós tivemos o encerramento da nossa assembleia aqui na nossa igreja, Assembleia da Associação. E o que aconteceu foi que eu vi as galerias cheias, eu vi o templo cheio, eu vi essa parte aqui onde o coro fica cheia, e eu pensei assim, Agora o nosso trabalho vai consistir em trabalhar para que as galerias estejam cheias, para que os bancos estejam cheios, e aqui também temos um coro gigantesco da igreja cantando, um coro masculino, um coro feminino, porque há muitas pessoas ao nosso redor e ao nosso derredor, pessoas às quais Deus deu a nós para evangelizarmos, e nós precisamos chegar a estas pessoas, e nós precisamos estudar métodos, estratégias, técnicas para alcançá-las, mas o fato é que eu tenho certeza absoluta que Deus quer que eles estejam aqui, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Esse é o convite para que o Senhor, que do Senhor para nós. Aliás, ele já antes disse que nós deveríamos ser testemunhas dele. Ele disse, portanto, ide e faça um discípulo, batizando e ensinando. Esse é o papel do cristão. E muitas vezes não experimentamos alegria na nossa alma, porque nós somos como que uma árvore infrutífera. Não damos frutos, nem frutos espirituais e nem frutos no sentido de ser um ganhador de almas. Quantas pessoas você já levou ao conhecimento do Evangelho? Quantas pessoas você já ajudou a chegar à presença do Senhor? Com quantas pessoas você já compartilhou Jesus? O Senhor quer que isso aconteça e Ele quer usar você e eu, e nós não devemos dar desculpa alguma ao convite do Senhor, porque toda desculpa dada a Deus diante desse desafio que Ele quer nos conceder, não explica e não justifica. E quando eu digo não explica e não justifica, eu estou me lembrando da época de militar, que uma vez eu cheguei atrasado lá no quartel e eu estava de serviço, e aí o oficial chegou e disse assim, você chegou atrasado porque o outro lá disse, contou a história dele. E aí, e você? Chegou atrasado por quê? Contou a história dele. Chegou para mim, você chegou atrasado por quê? O meu relógio não tocou e o meu despertador não tocou. Ele chegou para mim, isso tudo é letra de samba. Isso, relógio não despertou, o galo não cantou, isso tudo é letra de samba. O outro chegou e contou a sua história e ele disse, tudo isso aí explica, mas não justifica. Vocês chegaram atrasados, então estão todos detidos. Já começou por aí. Mas um convite feito pelo Senhor nem explica e nem justifica. Porque toda desculpa dada a Deus, na verdade, é uma mentira. Então, não explica e nem justifica. Que desculpas você tem dado a Deus para não ser um instrumento usado por Ele? É sobre isso que a gente vai pensar nesta noite. E o texto começa dizendo de um grande banquete, e o texto diz, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, isto é, feliz será aquele que terá comunhão com o Senhor. E no final do texto, no versículo 23, o texto diz assim, então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Versículo 24, ele afirma, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqueles que foram convidados e rejeitaram o convite do Senhor. Mas é importante que a gente dê uma olhadinha nas pessoas que receberam os convites e nas desculpas que eles deram, que muitas vezes coincide com as desculpas que nós damos para não fazermos parte integrante da obra do Senhor, para não sermos usados pelo Senhor para a realização da grande obra do Senhor, que é, antes de tudo, é levar pessoas a Cristo. O texto diz que Jesus veio para libertar o seu povo dos pecados dele. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A preocupação de Deus é e sempre foi a salvação dos perdidos. Se a prioridade de Deus for a sua prioridade, então as coisas mudarão na sua vida, porque você será um homem, uma mulher grandemente abençoado, simplesmente pelo fato de que você foi criado para isso e está honrando a razão pela qual Deus o criou. Isso trará alegria e trará paz ao seu coração. Trará alegria ao coração de Deus e Deus vai abençoá-lo grandemente, porque você é um servo bom e fiel que segue as instruções do seu Senhor. Muito bem. Aí a gente vai olhando o texto e a primeira desculpa surge. Versículo 16, o texto diz: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um a um a apresentar o quê? Desculpas. É o que o texto diz. Um a um começaram a apresentar desculpas. Logo, a convicção de que toda negação a um pedido, a uma ordem dada por Senhor, é uma desculpa, e tudo que você disser não explica e também não justifica. E aí então acontece aqui o primeiro caso. O primeiro caso é de alguém que simplesmente deixou de fazer aquilo que eles e o Senhor gostaria. O texto diz: o primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Aqui nós temos o que Kenneth Bailey foi um homem que viveu na Palestina durante muitos anos e conheceu todas aquelas áreas da Palestina e começou a estudar toda a sociedade daquela religião, todos os grupos étnicos, e conhecia muito bem os costumes e os hábitos. Então, ele, a partir desse conhecimento, ele passou a compreender melhor as Escrituras, porque até hoje muitos dos hábitos praticados lá têm a ver com o que está escrito nas Escrituras. E aí, então, nós vemos aqui um cidadão que ele chama de perito em imóveis. E o que esse perito em imóveis diz? O primeiro diz: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Veja o que o texto diz. Ele diz: acabei de comprar e preciso ir vê-la. Normalmente você primeiro vê, examina, depois compra. Esse comprou para depois ver. E isso daí não caía na conversa de ninguém. Era uma desculpa daquelas que a gente chama de desculpa esfarrapada. E de fato era. Porque olha só o que Kennedy Bailey diz a respeito desse tipo de coisa quando alguém compra algum bem. Ninguém no Oriente Médio compra um campo sem conhecer cada metro quadrado dele com uma palma da sua mão. E veja só, as fontes, as cisternas, muros de pedra, árvores, caminhos, a precipitação pluviométrica esperada, são bem conhecidos muito antes até de começar uma discussão a respeito da compra. Quer dizer, você vai comprar e vai lá fazer uma pesquisa, ver tudo. De fato, esses itens precisam ser conhecidos, pois no passado eles eram cuidadosamente incluídos no contrato a respeito da compra das terras. Isso tudo precisava ser visto com antecedência, porque no ato da compra tudo estava lá escrito. Portanto, aquele que comprava, ele tinha e conhecia a terra lá com uma palma da sua mão. Ele andava e pesquisava, conhecia as cisternas, os rios, os morros, os muros de pedra, conhecia tudo que existia lá. O comprador também deverá saber a história humana do campo. Ele será capaz de dizer quem foi o seu proprietário durante as gerações e relatar qual foi a produção daquele campo por um surpreendente número de tempo, de anos. Por vários anos ele vai saber a história da produção daquele campo. Os poucos lotes de terras férteis são tão importantes para a vida que na Palestina árabe, árabe, esses lotes na Palestina e árabe, né? Esses lotes têm nomes próprios, dão até nome próprio. Tudo isso para dizer que ninguém na Palestina poderia comprar um imóvel e dizer, ó, comprei um imóvel e agora preciso ir lá vê-los. Porque ele antes tinha que conhecer aquele imóvel com a palma da sua mão, conhecer todos os detalhes, depois ter tudo escrito, e aí, só então ele ia começar a falar de preço. Só então ele ia começar a falar da compra. Logo, quando esse homem diz aqui, que ele diz, comprei uma terra, desculpe, versículo 16, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou 18, mas eles começaram um por um a dar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpa. Isso não existe. Isso é uma desculpa que a gente chamaria de desculpa esfarrapada. Isso nem explicou e nem justificou, porque para aquele senhor isso foi uma afronta. É o mesmo que você dizer, não, eu peguei, comprei ali um carro, já paguei, e agora vou lá ver se o carro funciona, se ele é novo, você faz isso? Isso é uma estupidez. É isso que ele está falando aqui. Isso significa que toda desculpa que nós damos a Deus para o convite feito por ele é uma desculpa sem sentido. Isso não explica e nem justifica, sobretudo porque foi o próprio Deus que nos convidou, que nos chamou para a obra dele. E esse deu essa desculpa. Vamos um pouquinho mais além. Versículo 19 fala de outro homem. Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Por favor, desculpe. Você compra alguma coisa para depois experimentar? No contexto palestino, isso não acontece. 5 juntas de bois. Aliás, a venda de bois era assim, as juntas de bois era assim. Você ia no mercado havia uma área onde você podia ver os bois trabalhando em conjunto, e aí você podia avaliar se era bom ou não. Se eles andavam na mesma velocidade, se um era mais velho que o outro, essas coisas todas que um perito nessa área conhece, ele ia avaliar. Então, era marcado um dia e um horário, e lá no mercado havia lá as juntas de bois sendo testadas, e aí a pessoa ia lá ver, e se ele gostava, aí então ele ia começar a falar do preço. Ou então, eu, por exemplo, tenho juntas de bois, aí falo, ó, tal dia, tal hora, eu vou testar as juntas de bois que eu tenho. Quero convidá-los a ir lá, porque eu quero vender para vocês. Então, eu convidava você, tal dia, tal hora, e lá eu colocava as juntas de boi para poder para trabalhar, e você que ia comprar, ou que é comprador, poderia avaliar as juntas de boi e observar se estava tudo ok, se os bois não eram bois velhos, se os bois eram bois vigorosos, enfim, você avaliava a junta de boi. E depois, só depois de ter visto tudo, aí você chegaria e dizia, vamos lá, vamos discutir o preço. Primeiro você vê se funciona, primeiro você vê se está bom, primeiro você vê se está tudo certo. Depois você compra as juntas de boi. O esse aí não, ele comprou e depois ia lá ver e, aliás, ia lá testar. Isso não acontece. E aquele senhor que os havia convidado para sua festa ficou muito chateado porque ele sabia que isso era uma mentira. Era uma desculpa esfarrapada. Ele não queria aceitar o convite e aí inventou essa desculpa, mas essa desculpa já vem com uma característica de mentira e aquele senhor não gostou. A isso nem explicava e nem justificava. Quer dizer, não convencia ninguém e nem tornava ninguém justo ou desculpado por não poder ir. Sobretudo porque aquele que fez o convite era alguém digno de ser ouvido e de ser atendido. Portanto, temos um outro caso aqui de alguém que primeiro compra, depois testa. Você costuma fazer isso? Comprar e testar? No caso anterior, que é o da compra de terra, de terras, um dia eu vi a reportagem de um sujeito que comprou pela internet um campo, não me lembro onde, no interior de Minas Gerais. Aí quando ele foi lá ver a terra dele, que ele tinha comprado pela internet, era água que não acabava mais. Ele ia ter que ser um mergulhador para plantar e fazer uso da terra dele. E tem tanta gente caindo nessa história, compra bens e só depois vai ver. E aí quando chega lá, vê, poxa, eu comprei um terreno, mas fica no meio do oceano, o que, que é isso? Tem gente que faz isso, mas quem faz isso é a tolice. O texto quer dizer no primeiro momento que isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Nesse segundo caso, era o mesmo que você tivesse comprado o carro e depois... Eu vou lá e vou ver que ano é, vou ver que cor é, vou ver se funciona, vou ver se é novo. Eu já comprei, mas eu vou lá para ver tudo isso. Alguém faz isso? É uma mentira esfarrapada. E aquele senhor sabia muito bem disso. No terceiro caso, nós temos um caso de um casal aqui. E o homem diz, casei. Acabei de... Desculpe. Ainda outro disse, acabo de me casar. Por isso... não posso ir. E aí pede as desculpas. O problema é que nós estamos tratando de uma comunidade pequena. E foi isso visto lá. Numa comunidade pequena, sobretudo na Palestina, quando se faz uma festa como esse banquete, então todos são convidados. Então é impossível haver duas festas. Ou havia o casamento, ou havia esse banquete. Quando o sujeito diz, casei-me e não posso ir, parecia ser uma desculpa plausível, né? Ah, não, esse daí... Mas se casou, toda a comunidade saberia e todos dariam prioridade ao casamento ou à festa, mas nunca haveria dois eventos de grande porte na mesma comunidade, no mesmo tempo. Às vezes aqui... a gente faz a agenda da igreja, sobretudo com relação a casamento e atividades, porque a gente não quer que haja duas atividades no mesmo dia. Já pensou hoje, foi marcado o dia do culto dos jovens e depois também o culto da MCA. Aí fica o jovem MCA, aí a irmã Risa não sabe se ela vai dirigir ou se é o réu, e aí não sabe se é o culto. Não pode, é impossível. Ou é um ou é outro. E toda essa comunidade sabia disso, e sabia muito bem disso. Portanto, isso era impossível de acontecer. Se houvesse aquele grande banquete, toda a comunidade seria convidada, como de fato foi, e deveriam ir. Esse daí deu uma desculpa daquelas que... bem legal. Casei, olha, eu casei, e não vai dar para ir, não. Não vai dar para ir, não. Rejeitou o convite porque casou. Ele não havia casado. Ele estava mentindo. Não era verdade. Desculpas. E desculpa esfarrapada. Isto é, uma desculpa que na verdade era uma mentira, simplesmente para não fazer a vontade daquele senhor que o havia ou os havia convidado. Lembrando que quem é que nos chama para a grande obra é o Senhor. E muitas vezes nós apresentamos desculpas. O Senhor nos chama para a obra dele, aí eu disse, oh, comprei um campo e não vai dar para eu ir, eu tenho que ir lá ver, porque eu comprei o campo, eu tenho que ir lá ver como é que ele é, como é que não é. Isso é desculpa. Não, casei-me, agora não dá. É desculpa. Casamento é uma bênção, não pode ser um instrumento para impedir que você adore a Deus, agradeça a Deus. Não posso ir, que agora eu casei, então não dá para eu ir mais. posso fazer porque eu casei. O casamento é um problema. Então não case, porque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Comprei uma junta de bois, ou comprei um carro, agora não posso mais vir à igreja. Então Deus me abençoa. E agora o que ele me deu, que é essa bênção, agora é um instrumento que depõe contra aquilo que ele quer que eu faça. São desculpas, e desculpas esfarrapadas, isto é, não tem o menor sentido. E depois a gente vê, num quarto momento, que o Senhor disse para que o seu servo fosse e convidasse a todos. O servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e pelos valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Já que os seus convidados não aceitaram o convite e ainda deram desculpas que não tinham o menor sentido, pegue os aleijados, os coxos, todos os que você encontrar pelo caminho e traga para a minha festa, porque eu quero que eles estejam aqui. Isso significa o seguinte: você não quer ser usado por Deus? Você vai ficar inventando desculpas para não fazer a vontade do Senhor? Então tá bom, Deus vai tirar você e vai colocar outro, pode ter certeza. Ele vai mandar gente, vai excluir você. Quando eu digo excluir, eu quero dizer que ele vai considerar você alguém inútil. Aí daqui a pouco chega um sujeito novo lá na igreja e começa a fazer acontecer. Sabe por quê? Porque você não quer fazer nada. Porque você fica inventando desculpas para não fazer a vontade do Senhor. Sabe uma coisa que me tocou o coração? Primeiro, foi receber uma placa que é sempre tocante. Mas o segundo é como eu recebi a placa. Porque o seu João, que tem dificuldades para ler um texto aqui, ele fica todo constrangido. Aí vem a Ruth e a filhinha dele, a Fernandinha, cantar aqui. Ele só se limita a ler um trechinho, porque ele fica muito envergonhado diante do povo. E o homem se encheu de coragem para vir aqui à frente e entregar a placa para o pastor. Isso foi uma luta para ele. E aí, não somente isso, mas antes de entregar, ele disse: irmãos, agora o duro é ouvir isso de uma pessoa que está há pouco tempo na igreja trabalhando para caramba. Irmãos, vamos continuar com essa unidade. Vamos continuar trabalhando juntos. Vejam o que aconteceu aqui no decorrer desse ano, desse mês. O que Deus fez. Vamos permanecer juntos, vamos permanecer unidos, vamos permanecer fazendo a vontade do Senhor. Você lembra que ele falou aqui? Ouvir isso do irmão aí mais antigo é até comum. Mas ouvir de alguém que tem dificuldade para se expressar e falar isso para a gente, né? Tocou lá no fundo da nossa alma. E ele fala com propriedade, porque virou, mexeu, seu João, ele está lá. E ele faz para Deus. É ação social, oficina de música. Só que eu não estou gostando muito, não, porque ele está fazendo muita coisa. Está fazendo muita coisa porque você está sentado. Está fazendo, dando desculpas esfarrapadas que não explicam e nem justificam para Deus. Você, e aí você vai saber se é contigo que eu estou falando, aliás, é o Espírito falando, não tem sido um servo usável nas mãos de Deus. Quer chegar, sentar, cantar e ir embora. Tanta coisa por fazer. As pessoas estão aí à nossa espera, esperando da nossa parte alguma coisa. E o Senhor nos chamou para isso. Qual é a desculpa? Ah, eu trabalho muito porque eu trabalho de turno. Desculpa, esfarrapado. Ah, meu filho nasceu, desculpe, esfarrapado. Eu lembro que o Alexandre nasceu, saía carregando, a gente não tinha carro, ia para tudo quanto era lugar com aquele menino no colo, era frio, era sol, era chuva. Filho não é dificuldade. Ah, vai passar o jogo lá, desculpa, esfarrapado. Ah, eu estou muito cansado, desculpa, esfarrapado. Está cansado para trabalhar na obra do Senhor. Mas se chamarem, então, vamos jogar uma bolinha lá? Pô, boa ideia, e já esqueceu que estava cansado. E eu falo isso porque eu já fiz muito disso. Me envergonho de dizer isso para você, mas fiz. Aí tomei a decisão, não jogo futebol domingo mais de jeito nenhum, nem adianta me chamar quando jogo. Não é porque é pecado, é porque eu entendo que domingo é o dia do Senhor, então domingo eu quero estar na casa do Senhor, não quero saber de futebol, não quero saber de nada. Não gosto de ver jogo domingo, às vezes eu dou uma ouvidinha assim de leve, só para ver se o Palmeiras está ganhando, mas depois, como nunca está, eu até deixo de lado. Mas seja qual for a desculpa para não servir, é uma desculpa esfarrapada. E se você continuar desse jeito, sabe o que Deus vai fazer? Vai colocar você no canto. Daqui a pouco chega um sujeito novinho na igreja lá, dois anos depois, já é líder não sei do quê, e você fica olhando com aquela cara atravessada para ele. Esse cara está 2 anos, já é líder de jovem, é líder da OMCA, é líder do não sei o quê, é líder do louvor. É lógico, você fica aí sentado no banco, não faz nada, só curtindo a vida adoidado, como diz o filme. Você foi colocado de lado. Talvez essa seja a sua experiência. É o seguinte, esse ano e daqui para frente, temos muito trabalho. Temos muito trabalho. E já vou dizendo, Deus quer usar você e eu conto com você. Se não tiver gente específica no departamento X, aquele departamento, eu vou orar e Deus vai mandar alguém. Mas talvez ele queira usar você. Qual é a desculpa? Por que eu digo desculpa? Porque toda resposta negativa a Deus é sempre uma mentira e uma desculpa esfarrapada ao mesmo tempo. Nem explica e nem justifica. Meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Que venhamos a vestir a camisa do Evangelho de Cristo Jesus e fazer diferença, porque a nossa casa está edificada. Vamos erguer as paredes, nós precisamos crescer. Vamos investir na evangelização, vamos investir nas orações. Aliás, já estou pedindo a Deus para incomodar o seu coração, para quarta-feira você estar aqui. Deixar a novela lá, eu falei tudo errado o nome, né? Minha mulher ligou, as novelas vocês sabem quais são. E vem aqui para orar ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai eterno, Senhor Deus, que o teu Espírito esteja incomodando a cada um de nós, de maneira que entendamos que toda negação a uma ordem sua, além de ser mentira, é uma desculpa sem sentido. É uma desculpa que popularmente chamamos de desculpa esfarrapada. É uma desculpa que não explica e nem justifica. Nós precisamos ter consciência disso. Precisamos ter consciência também que a obra do Senhor tem que continuar e vai continuar. Com alguns aqui, com todos aqui ou não, mas a obra do Senhor não vai parar. Ó Espírito Santo de Deus, incomoda os nossos corações. Eu quero ser um pastor melhor para a tua igreja. Quero fazer tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que esse seja o desejo de cada membro, cada irmão, cada irmã. Tem tanta gente aqui, Senhor, fazendo tanta coisa, trabalhando tanto, E às vezes eu não tenho nem coragem de pedir mais nada, porque essas pessoas têm dado tudo de si. E ao mesmo tempo muitos não se dedicam em obra alguma na tua casa, ó Deus. Desperta o teu povo, ó Deus bendito. Conceda-nos um grande despertamento espiritual. Nós precisamos orar mais, nós precisamos que o púlpito incendeie com o poder do Espírito Santo, para que as pessoas se convertam, se salvem e encham essa igreja para a honra e glória do teu santo nome. Usa as nossas vidas para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.